na terra é a passagem, e você é o personagem. Não perca tempo, leigo amigo, pois você pode ir além daqui. Seu juízo, enfrente a tudo se é preciso. Não perca tempo, leigo amigo, pois você pode ir além daqui. Estude bem as consequências. Não perca tempo, leigo amigo, pois você pode ir além daqui. Yeah.